na pista outra vez, moleque. O bonde neurótico. É nóis, pivetão, tá ligado? Tamo boladão, viu? Nós trabalha tudo a semana inteira. Final de semana é só bagaceira. Nós é vida louca, mas nós também ama. Sei que tá comigo e também sei que tama. Nós trabalha muito a semana inteira. Final de semana é só bagaceira. Nós é vida louca, mas nós também ama. Sei que tá comigo e cê também que tama. Tô de olho aberto para os inimigos. Deus é poderoso e ele está comigo. Quem desacreditou pode ficar esperto. Nosso bonde é louco e nosso papo é reto. Nós é vida louca, mas corre pelo certo. E na comunidade eu tô de braço aberto. Vem, vem, vem. Na favela é assim, você tem que entender. Não tenha preconceito, venha conhecer. Na comunidade eu cresci assim, vendo a molecada se esperando em mim. Na favela é assim, você tem que entender. Não tenha preconceito, venha conhecer. Na comunidade eu cresci assim, vendo a molecada se esperando em mim. Que o mal desejado pelos invejosos caia por terra. Na mesma velocidade que piscam seus olhos, tá ligado? Nós trabalha muito a semana inteira. Final de semana é só bagaceira. Nós é vida louca, mas nós também ama. Sei que tá comigo e também sei que trama. Nós trabalha muito a semana inteira. Final de semana é só bagaceira. Nós é vida louca, mas nós também ama. Eu sei que tá comigo e também sei que trama. Tô de olho aberto para os inimigos. Deus é poderoso e ele está comigo. Quem desacreditou pode ficar esperto. Que o nosso bonde, o nosso papo é reto. Nós é vida louca e corre pelo certo. Na comunidade o nosso papo é reto. Na favela é assim, você tem que entender. Não tenha preconceito, venha conhecer. Família reunida, eu cresci assim. Vendo a molecada se esperando em mim. Na favela é assim, você tem que entender. Não tenha preconceito, venha conhecer. Família reunida, eu cresci assim. Vendo a molecada se esperando em mim. Na favela é assim, você tem que entender. Não tenha preconceito, venha conhecer. Família reunida, eu cresci assim. Vendo a molecada se esperando em mim. Fé em Deus que ele é justo, ei irmão. Nunca se esqueça, guerreiro. Guerreiro de fé, nunca baixa a cabeça, tá ligado? Mas o Natal se passando e nós representando na pista de novo. E nós nunca cai, tá ligado? Deus é por nós.